só de olhar pra você eu fiquei apaixonado. Quanta loucura vai ter, coração tá disparado. Eu tô te querendo, é pra valer. Mas tenho que ir embora, meu bem, tá ficando tarde. Qual é o seu telefone? Eu preciso saber. Nem sei onde você mora, tão grande essa cidade. Se eu não arriscar agora, eu quero ouvir pra tentar. Eu preciso te provar que o que eu sinto é de verdade. O teu muito obrigado.